cabeleira de chuva, olhos de neve, palmaria, silêncio, esfarrapada, espreita, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angúria fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vives, nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela, nasces cada sol pôr. Silêncio calado.